diz que eu sou, ah, eu sou sapeca, que eu sou levada da breca. Eu pulo, eu rodo, não paro de brincar, kkkk. Também gosto de namorar, não dou bola. Te dou.